mais uma vez, sexta-feira, dia 2/6/2023, às 4 horas da tarde. Essa vai pro Caio, ó, dancinha. Do Maguila K, geladeira na mão, ele manda o passinho e não falta com a mão, então vai. Sexta-feira.